de piseiro. E a noite toda quero ver você dançar, dançar. E hoje tem a rocha e piseiro, cachaça e rapariga até o dia raiar. Eu disse chama, chama elas que elas vêm. Toco a rocha, bota elas pra torar. Eu disse chama, chama elas que elas vêm. Cachaça e rapariga até o dia raiar. Milena Personal. E hoje tem a rocha e piseiro, e a noite toda quero ver você dançar, dançar. E hoje tem a rocha e piseiro, cachaça e rapariga até o dia raiar. Eu disse chama, chama elas que elas vêm. Toco a rocha, bota elas pra dançar. Eu disse chama, chama elas que elas vêm. Cachaça e rapariga até o dia raiar. E a loira morena e a ruiva, morena e a loira morena e a ruiva. E a loira morena e a ruiva, morena e a loira morena e a ruiva. E a loira morena e a ruiva, morena e a loira morena e a ruiva. E a loira morena e a ruiva, morena e a loira morena e a ruiva. RP Divulgações, simbora meu parceiro Cleiton.